O homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua, desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Lua humanizada. Tão igual à Terra. O homem chateia-se na lua. Vamos para Marte. Ordena suas máquinas. Elas obedecem. O homem desce em Marte. Pisa em Marte. Experimenta. Coloniza. Civiliza. Humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado. Que lugar quadrado. Marte humanizado. Que lugar quadrado. Vamos à outra parte? Claro. Diz um gênio sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus. Vê o visto. É isto, isto, isto. Idem, idem, idem. O homem funde a cuca se não for a Júpiter. Proclamar justiça junto com injustiça. Repetir a força. Repetir o inquieto repetitório. Repetitório. Repetitório. Repetitório. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra a terra. O homem chegou ao sol. Ou dá uma volta só para te ver. Não vê que ele inventa roupa insiderável de viver no sol? Põe o pé. Mas que chato é o sol. Falso touro espanhol domado. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem. Estará equipado? A dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo, pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, humanizar o homem. Descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. Conviver. De conviver. De conviver. Viver. Viver. Conviver. De conviver. De conviver.